Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. É com grande satisfação que voltamos a receber no Seixal Saudável a Associação CDG e outras doenças metabólicas raras, desta vez para divulgar uma iniciativa que estão a preparar com a colaboração da Câmara Municipal do Seixal e do projeto Seixal Saudável. Para nos falar sobre esta iniciativa, temos connosco ao telefone a Presidente da Associação, Vanessa Ferreira. Vanessa, será que nos poderia relembrar qual a missão da Associação? A Associação Portuguesa CDG e outras doenças metabólicas raras é uma associação de fins lucrativos que congrega e representa pais, familiares e amigos de cidadãos com doenças metabólicas raras. A nossa associação foi fundada em 2010, inspirámos-nos no modelo da Klein ou da VKS, que são duas grandes organizações europeias que representam doenças metabólicas raras. A nossa missão tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos doentes e seus familiares que vivem com doenças raras em Portugal e, consequentemente, dar o nosso contributo através de diferentes ações que contribuem para a promoção a nível nacional e europeu deste conjunto de patologias. As nossas ações estão articuladas em torno dos seguintes elementos: informação, como por exemplo a tradução em português do conteúdo da Guia Metabólica, um projeto em estreita colaboração com vários especialistas portugueses no âmbito das patologias por nós representadas e que reiteram o nosso empenho no sentido de sensibilizar para as doenças metabólicas raras em Portugal. Em paralelo, a tradução e leitura de contos dedicados a este grupo de doenças em várias bibliotecas, tanto na Espanha como no nosso país, e que potenciará o conhecimento e fomentará a promoção da tomada de consciência junto da sociedade. Outro tipo de ações que nós levamos a cabo é a formação de redes de contacto entre várias famílias, investigadores e médicos, desde uma perspectiva internacional. Também representamos, defendemos os nossos doentes. Por exemplo, nós participamos em vários estudos juntos da EURORGIS, que é uma aliança não-governamental de associações de doentes centrada nos próprios doentes e que constitui, por isso, a voz dos 36 milhões de doentes afetados pelas doenças raras na Europa. Finalmente, potenciamos o apoio à investigação e desenvolvimento de medicamentos órfãos. Por exemplo, coordenamos e organizamos vários eventos como simpósios, mesas redondas, e atualmente estamos a organizar e a coordenar o primeiro Congresso Mundial dos Déficits Congénitos da Glicosilação, que terá lugar nos dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro deste ano, em Barcelona. Sei que estão a preparar uma atividade em conjunto com a Câmara Municipal de Seixal e com o projeto Seixal Saudável para o dia 23 de março. O que é que as pessoas que nos ouvem podem esperar para este dia? Portanto, no dia 23 de março, em parceria com a Câmara Municipal de Seixal, com a Divisão de Desenvolvimento e Saúde desta Câmara, realizamos uma iniciativa de sensibilização em matéria das doenças metabólicas raras, concebida para aprofundar o conhecimento do público em geral sobre doenças raras e tornando-as desta forma mais visíveis. Sem dúvida, irá despertar o interesse das futuras gerações e, eventualmente, de investigadores, profissionais de saúde e público em geral que vão participar. As especificidades das doenças raras, tendo em conta o seu número limitado de doentes e escassez de conhecimento e especialização relevantes, dispõe-nos como um domínio único onde o trabalho em conjunto tem um valor acrescentado tanto a nível nacional como europeu. Este trabalho em parceria com a Câmara Municipal de Seixal vai, sem dúvida, ajudar a compreender as necessidades das nossas famílias. Juntos construiremos um mundo melhor para os pacientes e seus familiares com doenças metabólicas raras. Tem sido fácil espalhar a mensagem da associação em Portugal? Nós temos encontrado os desafios que qualquer associação sem lucrativos, que representa patologias minoritárias e que tem projetos ambiciosos, enfrenta. Pois renovar-se e manter-se ativo numa sociedade em profunda mudança representa uma luta constante. Não podemos esquecer que as associações como a nossa devem encontrar respostas para desafios permanentes, como, por exemplo, o fraco económico. Basta citar alguns outros exemplos de dificuldades que temos enfrentado. Por exemplo, o público em geral e políticos não estão suficientemente sensibilizados para as doenças que nós representamos, nem para o seu impacto na vida dos pacientes e seus familiares. A informação em português sobre as várias patologias por nós representadas é ainda muito limitada. Existe um tabu enorme na nossa sociedade em matéria das doenças raras. Não nos podemos esquecer que estimamos que as doenças raras afetem entre 700 mil ou 800 mil indivíduos em Portugal. Mas, por exemplo, até agora, dentro da atividade da nossa associação, poucas famílias têm expressado a sua vontade em ter um papel ativo no desenvolvimento das nossas atividades e projetos. Finalmente, encontramos dificuldades para realizar uma ação conjunta com várias partes interessadas no nosso país e, desta forma, poder contribuir para o reconhecimento das doenças raras enquanto assunto prioritário nacional de saúde de caráter social e de investigação. Mas uma ação conjunta em Portugal ajudará, sem dúvida, a aumentar o interesse da nossa sociedade e, consequentemente, dos nossos políticos para a problemática que nos mantém unidos. Juntos realizaremos de forma eficiente a reunião e a organização dos recursos existentes nesta área e ajudaremos de forma direta as nossas famílias e também os seus especialistas. Por outro lado, a nossa associação, por exemplo, funciona com um número muito limitado de voluntários. Mas eu gostaria de concluir que estes desafios significam que temos muito trabalho para realizar e somos positivos neste sentido. Juntamente com várias famílias que vivem a mesma problemática e especialistas que nos têm ajudado ao longo destes três anos de atividade, acreditamos que no futuro a sociedade participará de forma conjunta e ativa na luta que enfrentam as nossas famílias no seu dia-a-dia. O que é que ainda preciso fazer a este nível no nosso país? Neste momento, no nosso país, a prioridade é fomentar a implementação de políticas de saúde e serviços de cuidados de saúde, colocando desta forma as pessoas com doenças raras no centro do nosso sistema de saúde. Implementar o Plano Nacional de Doenças Raras é urgente. Para contactar a associação, qual a melhor forma para o fazer? Para contactar a associação, podem escrever um e-mail a síndromecdg@gmail.com ou através da nossa página web síndromecdg.orgfree.com ou utilizando a plataforma Web Connect. É um projeto realizado em parceria com a Eurordis e a Norte e cujos contactos de várias associações em matéria de doenças metabólicas raras podem ser encontrados. Já sabe, aproveite para passar um dia diferente com a sua família e apareça no próximo sábado, dia 23 de março, na Biblioteca Municipal do Seixal, pelas 16h30, para ouvir o conto A Glicolândia e as Antenas Coloridas, uma história sobre doenças raras. O Seixal Saudável fica hoje por aqui. Regressamos na próxima semana para falar sobre as atividades que irão decorrer por todo o concelho no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.